seu gosto. O que é que eu faço se eu tenho saudade? Tô mergulhada nessa dor covarde. Sei que acabou, mas no meu coração ainda tem resquícios de amor. W7, emoção, do início ao fim. Por favor, não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer. Ainda amo você. Tava criando coragem pra ligar e te perguntar pra voltar. Por favor, dá outra chance pra mim. Eu juro que eu nunca te esqueci. Até hoje eu só fingi. Eu só fingi. Só fingi. W7. Por favor, não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer. Ainda amo você. Tava criando coragem pra ligar e te perguntar se ainda dá tempo pra voltar. Chance pra mim, eu juro que eu nunca te esqueci. Até hoje eu só fingi. Eu só fingi. Só fingi. W7, emoção, do início ao fim. Oh, baby, meu cheiro está grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Versão brasileira. Tô sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Gemendo com olha manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija sua boca e chama de safada. Tô espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija sua boca e chama de safada. W7. Oh, baby, meu cheiro está grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando gostoso com olhar bandido, dizendo não para, não para. Tô gemendo com olhar manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca e chamar de safada. Tô espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Eu tô com saudade de ti, deixa louca. W7, emoção do início ao fim. Foi sumida, tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, senti o aí lembrou de mim, quer voltar de novo. Nem vem, não tem volta não. Oh, oh, oh. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu. E aí? Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pode chorar, se humilhar, de maldade não vou ganhar. É W7 ao vivo. Banda W7. Foi sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Nada sentiu gosto. Aí lembrou de mim, quer voltar de novo. Nem vem, não tem volta não. Oh, oh, oh. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu. Ei! Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Se humilhar, morrer e me ligar, que eu não vou mais voltar. Eu não vou mais voltar. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu. Banda W7, emoção do início ao fim. Tudo pra me ver, deixa eu te dizer, já superei você e ficou no passado, e não tem chance de novo a gente acontecer. W7, emoção do início ao fim. Como é que tu aparece do nada, logo agora que eu tava de boaça? Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Já. W7. Oh, oh, oh. choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara. Eu sei que a sua ilha tem volta marcada. Vai lá, dê tua sorte. Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara. Eu sei que a sua ilha tem volta marcada. W7, emoção do início ao fim. Ainda ontem chorei de saudade, foram várias lembranças de você. Sei que só me restou sua amizade, juro que estou tentando te esquecer. Mas como não lembrar do seu jeito de amar? Estava